Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja bem-vindo. Eu sou Júnior de Filho, sou aqui Felipe Mesquita. Hello. Evandrinho de Freitas. Olá, jovens. Bruno foi para Marte. Bruno tá trabalhando na produção do Mars. Olha, belo vídeo, diga-se de passagem. Vejam lá o Instagram da Killbyte. Que fizeram quase um documentário sobre Marte, assim, né? Bem maneiro, assim. Mini documentário. Olha só, hein? Vamos aqui responder perguntas. Tem um post no Hotmart aqui, onde você está ouvindo esse podcast. Não tem outro lugar, né? Você está ouvindo o podcast aí. Você vê lá um post. Dá só uma olhada por cima. E tem um post com muitas interrogações. É esse post. Uma imagem relacionada a perguntas. Exato. Vamos lá. Hernani Cardoso. Fui assistir Duna numa sala de cinema VIP. R$70. Caralho. Não acho uma boa experiência. Vocês já foram à sala VIP? O que acharam? Eu não sei o que é isso, não. A sala VIP é aquela que tem a cadeirona que dei. Ele não falou por que ele não achou uma boa experiência? É. Eu acho que ele não falou. Eu acho que ele esperava mais dessa sala. Eu acho que uma sala VIP normalmente não é o maior som e a melhor tela. Porque existem telas maiores e tudo, o IMAX é um desses e tudo. Mas eu acho que o sala VIP, ele é proporcionar um conforto. Que é uma poltrona muito mais confortável. É uma poltrona que deita, né? Ela deita inteira, ela não só encosta. Ela não inclina, né? Igual a cadeirinha do avião. Tipo a cama. Ela virou uma cama, não, é uma cama real. É uma cama zona. Eu acho que se pá um pouco maior do que uma cama de solteiro, mano. Pois é, dimensões, é bem espaçoso. Sem exagero, é gigantesca. E tem o conforto também de você ter um cardápio, aí você pode solicitar lá pra ver a pipoca, vem uma galera atender você e tudo. É um negócio mais reservado, né? E por isso que é muito caro, né, isso. Tem muita galera, eu já fui assistir o filme algumas vezes, aí eu olho pro lado assim, tem um cara tomando um champanhe comendo filé, cara. A comida lá é caríssima, mano. Eu já fui numa sala dessa, assim, aqui tem um... Uma rede de cinema que tem. É até perto de casa aqui. Aqui tem no Cinépolis e no o Cinemark daqui tem. Acho que tem só no do Cinearte, eu acho. Eu não sei se eu acho que... Eu fui uma vez no Cinemark também, mas eu não lembro se era exatamente VIP ou se era só alguma coisa no meio. Assim, é legal, mas eu não iria todas as vezes no cinema pra isso não, assim, sabe? Aham. Uhum. Eu fui, tipo, uma vez específica, uma pessoa específica, um negócio muito... É porque é muito caro, né? É, exatamente. Não faz muita diferença, assim, mas... Foi uma experiência legal pra fazer uma vez, sei lá, de vez em quando. É, um encontrinho, um cineminha romântico. É maneiro. É, hein? De boa. Porque tem umas... Foi o caso, tem umas... Em alguns salas VIPs aí, né? Alguns VIPs desses, eles têm... ele não tem a divisória do meio. Se liga? Só. E aí viram duas cadeiras juntinhas mesmo. E aí, meu irmão, né? Bota um lençol ali. Não, né? Aí não, né? Não é, isso, não é pra isso que serve o cinema, não. Não, não. Eu tô falando que não é que você vai transar dentro do cinema, entendeu? Mas você assistir abraçadinho, sabe? Ah, você beleza, ficar sim, de sim, boinha sim, e tudo, sim. Sabe? É, acho tipo... É que nem cinema normal que as últimas fileiras, elas, os braços do meio levantam, né? Tipo assim, tiver uma pessoa do seu lado, você consegue levantar o bracinho. Não é, né? Todas as fileiras, não? Não, não. Só as últimas. Tem as certeza? As últimas fileiras que fazem isso. Tem certeza absoluta. As últimas, normalmente, duas ou três. Pra mim, todas as levantavam, pô. Do VIP? Não, de qualquer cinema. De cinema normal. Ah, tá. Não é todo o braço da poltrona que levanta, não? Não. Não. Caralho. Do meio é sempre baixo, as últimas fileiras. É. E normalmente ele tem isso porque sabe que casais gostam de ficar no fundo. Sim, então, sim. É por isso que ele levanta essa parada. Mas, cara, eu acho muito caro, tá? Muito caro. E ele falou R$70? Tem cinema aqui que é 100. Pô, mano, tá de boa. R$70, depende do dia, da semana aí. É preço quase normal. Pô, do cinema. É louco, mano. É uma paulada. Tá maluco, vocês... O salário mínimo no Brasil é 1.400, gente. Não, eu sei, mas tipo assim... Por duas pessoas é um 10% do salário mínimo. Vai no cinema normal, num domingo, é 40, 50 conto. Não, no geral é caro. É isso que eu tô falando, tipo assim, não, eu não achei tão mais caro do que uma normal, não. Sabe o que é que eu gosto daqui de Fortaleza? Tem em dois cinemas, o Cinépolis e o UCI. Aí o UCI, ele é normalmente uns R$60. Mas o UCI, ele tem um programa lá de fidelidade deles, que você compra um cartãozinho, e é basicamente um cadastro que você faz do seu CPF, e você tem meia pra sempre, em qualquer sala, em qualquer coisa que você queira assistir no UCI, todos os dias. Então você, tipo, VIP, ele se torna R$30. É, de boa. Aí vale bem a pena, hein? Pô, tô olhando aqui pra hoje, que é uma quarta-feira. No cinema que tem VIP aqui, essa sala VIP aqui em BH, R$65. 60, 58. Dá uma olhada mais taxa. No fim de semana, tipo no sábado. Vamos tentar olhar aqui no sábado, que é o dia mais bruto, né? É, que é o dia que, não, às vezes, o fim de semana a galera 60, quer ir, né? 68, mais a taxa. Por aí, né? Também não aumenta muito, não. Mas a taxa é do site, né? Porque você tá olhando online. É, sim, é. Então, 68. Agora vamos ver a sala normal aqui. É. 38. É, bem diferente. Então, a treta é que cinema é muito caro. É muito caro. É. E tá ficando cada vez mais caro, né? Então, mas nessa comparação, eu acho que proporcionalmente não... Aqui é 80 a inteira VIP. Tu assiste no Cinemark? 70 Ivan? Cinépolis. Cinépolis. Muito raro eu ir no Cinemark. Mas às vezes eu vou também. Mas no geral é Cinépolis. Mas, ó, 71 a VIP, aí tem 9 biblá da taxa, que ficaria 80. Só que eu acho que a diferença de valor da VIP pra convencional não é tanto assim que justificaria essa tamanha mudança, sabe? É quase o dobro, pô. É, ó, sai 40 aqui se eu comprar uma inteira na sala normal. E na VIP tá saindo 80. Ela não é duas vezes mais confortável que a sala normal. Caralho, eu tô vendo aqui o cardápio da sala dessa Premiere. O que tem? Aí é tem só loucura, cara. Vinho. Caríssimo. A cerveja, que a long neck, cafés express, vinhos, champanhes, espumantes, cervejas, chá gelado, drink de gin. Aí comida. Pão de queijo gourmet, saladas, pizzas, carpaccios, quiches. Caralho, irmão. É que é uma galera que tem mais grana, né? Eu fui nesse trem e comi pipoca normal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Já foi caro pra caralho, né? Cinema, ele tá passando por uma transformação muito grande, porque as pessoas estão deixando de ir ao cinema. E aí, esses complexos que tem tipo 10 salas, eles estão pegando duas salas, às vezes três, e transformando em VIP. E diminui tipo de 250 a 300 lugares de cada sala pra 30 lugares, 40 lugares. Mas, cara, pelo preço... A VIP aqui tem muito menos lugares. É, tem menos. E aí, o que é que acontece? Você acha que a conta não fecha, mas normalmente essas salas VIPs, elas estão esgotadas, porque cabe menos gente, e eles estão pegando filmes que são de interesse de uma parcela da cinefilia. É, o Duna aqui só tinha na VIP. Eu vi na VIP por isso. É, o Duna já, ele já é um blockbuster, então você entende que ele já passa em outras salas. Mas eu cito os exemplos dos filmes do Oscar. Tipo aquele Vidas Passadas, ou Pô, Zona o Duna de Interesse. Não é filme do Oscar, não? Não. Não, o Duna nem foi pro Oscar, porque ele só vai sair depois, pro ano que vem, né? Ele foi lançado esse ano. Mas ele é um grande blockbuster, né? Então ele está em outra sala sem ser a VIP. Entendi. É. O Zona de Interesse é um filme pequeno. Aí eles metem nessas salas caras que é quem for querer ver vai ver em qualquer uma. É isso? Exatamente. E aí eles sempre colocam na VIP. E aqui aí tem, eu acabei, tipo, 20, acabei de 30 abrir lugares. E contar. Não, tem 50 na VIP daqui. Mas é, cara, as outras tem 300 pessoas, pô. São 50, mas são juntinhas espaçado duas? Espaçado pra caralho. É. Duas juntinhas, aí então dá 25 espaços, assim. Exato, né? Exato. Aham. Ninguém vai... Tipo assim, se tiver um lugar vendido, ninguém vai lá comprar outro lugar. Deve ser o quê, Evandro? 5 por fila? É isso mesmo, 5 por 2. 5 bloquinhos por fila, né? 2, 2, 2, 2. Não, 6, aqui dá 6. É, os caras já pegaram as salas que eram menores, né? Porque você não tem essas salas diferentes, né? Transformadas. E aí, às vezes, por exemplo, tem um filme, uma animação, Hayao Miyazaki, O Menino e a Garça. Ele, em japonês, tá na VIP. Ele, dublado, tá na normal. E aí, a galera que gosta de ver... O áudio original... Na real, contei de novo. Recontagem aqui, ó. Tem 48 lugares na sala VIP que eu vou normalmente. Mas é isso, ela é muito... É, tipo assim, você não vai ver aquela barulheira do caralho de um Cinemark de 200 lugares. É muito mais... tipo assim, aconchegante, nananã. É isso que você tá pagando. De qualidade de imagem e de som, não é. Não é melhor não que um IMAX da vida, tá ligado? Ele tem uma tela normal e um som normal, sabe? É, de uma sala comum. Muitas vezes até menores que outras salas. Ah, muitas vezes menor, exatamente. Mas é, o conforto é bizarro. O conforto é demais. E, às vezes, se você for com um soninho, eu já peguei uma sala VIP dessa. Porque o Duna aí, tinha um cara roncando, cara. O Duna tem o quê? 3 horas? Pode pôr que eu dormi uns 40 minutos. Pô. Bonito. 3 horas. Agora é bom, tipo, quando você vai pra uma sala dessa, também, você não... ter... Puta, eu durmo lindo, mano. Você tá meio confortável, né? Uma jaquetinha pro frio... Alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Porque aí isso vai dar uma... Né? Dar uma... Deixa você confortável. Eu já ando igual um mendigo. Foda-se, em qualquer lugar. Hoje em dia sou cagando para a sociedade. minha skin sempre é camiseta, short e chinelo. Nem tênis eu uso mais desde quando chegou a pandemia. Mas no cinema não fica geladinho, não, Vânia? É o que eu quero. Dormir no ar-condicionado. Nossa. E outra, tem um. É engraçado porque eu fui ver recentemente. Qual foi o filme que eu fui ver? Foi O Pobres Criaturas, o último filme que eu vi numa VIP dessa. Bom pra caralho. Belíssimo filme. E aí, chegamos lá, e antes a gente tem uma sala de conveniência, né? Você pode ficar lá de bobeirinha e tudo. Aí eu fui olhar o cardápio. É o que aconteceu? Peguei lá o cardápio e fui olhar a pipoca. Um baldezinho de pipoca. R$48. É muito caro. Aí eu, o quê? R$48? Eu saí do espaço VIP e fui na bomboniere normal e comprei por R$22. Nossa, a mesma coisa? Aí é a loucura. Mesma pipoca, caralho. O cinema é um bagulho muito caro, né? Nossa, o VIP, mas o VIP, o cara te leva lá, né? Ele faz o pedido, leva, não. Exato. Teve uma época que eu saía com uma mocinha aí que ela trabalhava num restaurante. Olha. Bar restaurante famoso aqui de BH e tal. E aí... Qual o nome desse restaurante? Não, vamos deixar ela ficar de boa aí. Rei do Pastel? Ela, não. No lugar bem boêmio daqui de Belo Horizonte. Entendi. E aí, ela trabalhava, às vezes, sábado e domingo. E aí, tinha um domingo que eu tava já na rua desde cedo, tomando cerveja e tal, com a galera na rua assim. Aí ela me mandou uma mensagem, era tipo umas 7 horas da noite. Falou, vou sair às 8 do serviço, anima trombar e tal. Falei, pô... Trombar? Anima, gira, né? Gira de jovem, né, aqui, né? Ah, tô ligado. Gira de jovem que não gosta de trabalhar. Exatamente. Encostar os corpos, trombar. Aí eu falei, rola demais, eu passo aí no seu trampo e tal e a gente faz alguma coisa. Achei que, pô, ia às vezes, sei lá, era um domingo, né? Sei lá, sentar num lugar, tomar mais uma, duas cervejas e tal... Aí chega lá, ela fala, não, velho. E foi na época do Barbie. E eu não tinha visto ainda. Uhum. Ela falou, pô, vamos assistir o filme da Barbie. Eu falei, putz, domingo. Já gastei uns mais de 150 conto de cerveja aqui hoje, desde cedo na rua. E aí ela tá afim de ver Barbie, 8h30 da noite. Eu falei, beleza, vambora, né? Cheguei lá, cinema era 9h30. Meu irmão, fui comprar dois ingressos, pipocos, cara. Eu gastei mais de R$150 no cinema também. Eu falei, caralho, mano, eu já tava tipo assim... Imagina quem tem, sei lá, o casal de filho, mano. Porra, e eu já tava durante o dia assim, desde manhã na rua, falei, pô, mano, dá 7, 8 horas da manhã, da noite no domingo, você quer ir pra casa, né? Já tá bom, né? Você já aproveitou bastante. Falei, putz, meu dia não só não acabou, como eu vou ter que ver esse filme chapado, né? Gastar mais R$150 de ingresso e pipoca no cinema. Falei, caramba, mano. Do Neida. E tipo assim, tinha muito tempo que eu não ia no cinema domingo, assim, sabe? De bobeira. Falei, caralho, é muito caro, velho. Mas o pós-filme foi show? Não, foi ótimo. Gastou mais uns 150 em outro lugar? Não, isso aí eu moro sozinho, né? Então tá bom, pô. Tá tudo bem. Foi um belo fim de semana. Um belíssimo dia, inclusive. Foi ótimo. Ela foi uma ótima companhia. Porque vocês foram no cinema legal, vocês foram ver um filme legal. Isso, foi um filme legal. Gastou uma grana? É, óbvio, mas tipo, né... É isso, pra você fazer as coisas. Mas eu fiquei meio... Mas era um negócio que, tipo assim, eu fiquei meio impressionado. Porque tinha muito tempo que eu não ia no cinema nessa situação, assim. Tipo, um domingo à noite. Mas é por isso que as pessoas estão deixando de ir pro cinema, filho. Porque é muito caro. É muito mais... É muito melhor você pagar um streaming do que você ir pro cinema, cara. Ou arrumar uma senha, né? Arrumar uma senha. Dos que ainda dá pra fazer. Exato. Ou o nosso Disney Plus filme forte aí. Pô, tá aí. Aproveita, viu? Porque inclusive não tem que pagar isso, não? Eu nem sei quem tá pagando, mano. Deixa lá. Alguém tá pagando. Logando, né? Alguém tá pagando. Acabei de realizar isso aqui. Tem que ter cuidado pra não ser nenhum cartão de vocês, vocês não pois viram, né? Eu acho que tá no esquema do Mercado Livre, é tudo nosso. Entendi. Ah, então tá suave. Mas o negócio é que a partir de junho essa mamata acaba, hein? Fica a dica aí. Do Mercado Livre? Não, do... Compartilhar? Disney Plus. De compartilhar. Ah, só lamento. Não, peraí, aí Disney Plus tudo bem. Star Plus também acaba? O Star Plus, inclusive, vai acabar. Vai virar, né? Uma coisa só, né? Igual o Max. Do Disney Plus. Né? Aí é grave. A partir de junho. Aí é grave. A situação gravou agora. Porque o futebol tá todo ali, né? Futebol do fim de semana tá todo no Star Plus. Campeonato inglês, espanhol. Inglês. Um bom Arsenal, puta que pariu. Exatamente. O meu sábado de manhã tá comprometido, talvez, aí. Em junho as coisas mudam um pouco nesse rolê aí. Mas, cara, realmente é muito caro. E eu vejo esses cinemas VIPs aí como... Um grito de desespero desses cinemas para poder capitalizar e conseguir ganhar uma grana. E aí eles estão usando as piores estratégias. No caso deles, são as melhores estratégias, que é tipo colocar o Duna dublado no normal, assim, né? Em várias sessões. Se você quiser ver legendado, tá no VIP. Aí é de lascar, né, rapaz? Né? É que nem antigamente eles faziam isso com 3D. Se você quiser ver legendado, tem que ser no 3D. Sim. Senão só tem dublado. Isso acontecia bastante, né? Agora estão fazendo com essas salas. Eu quero dar moral aqui pro cinema do Minas Tênis Clube aqui em Belo Horizonte. Que é inclusive um clube que eu fui sócio durante 30 anos e não sabia que tinha cinema durante os últimos 5 anos que ele tem cinema. Mas que lá não tem essa. Pra começar, não tem essa parada de 3D, foda-se. É só a sala normal. Tudo bem que são salas pequenas, acho que a maior sala que tem lá é pra 50 pessoas também, então é tela pequena, sala pequena. Mas o filme lá é 10 reais, pô. É 10 conto o filme. Vamos dedicar aqui esse bônus ao Hernani Cardoso, porque ele mandou 4 perguntas, foram 4 perguntas boas aqui, ó. Olha aí. Isso, e esses 20 minutos a gente respondeu só uma. Só uma dele, é. Eita porra, uma hora de bônus. Valeu, Hernani. Não, esse aqui é mais rápido. Continue assim. Você já tiver alguém no trampo de vocês que achavam falso, mas todo mundo gostava dessa pessoa? Não. Que convive assim com pessoas, assim, você sabe que tem alguém que é meio... Meio estranho, assim, sabe? Que você fala, pá, essa pessoa... Aqui, acho que não, cara. Também. Eu tive... Todo mundo que eu trabalhei foi bem de boa. Já ouvi histórias, mas a pessoa não trabalhava comigo diretamente. É, quando normalmente a pessoa sai e vai fazer algumas outras coisas, é que você descobre algumas histórias e aí você fala, putz, eu gostava tanto dessa pessoa, e aí você descobre algumas paradas paias, aí você passa a ter uma visão diferente sobre ela, né? Isso às vezes acontece, né? Talvez quando você tá trabalhando com ela, você não percebe algumas coisas. É. Aí a pessoa sai, ou você sai, sei lá, né, e você percebe as paradas. O Hernani mandou também outra aqui, ó. A IA e as empresas de robótica estão avançando muito. Não vejo algo positivo para o futuro em questão de empregos e o abismo maior que irá causar nas classes mais pobres. Como vocês veem isso? Cara, tecnologia sempre avançou e sempre vai avançar. A industrialização, né? Sempre vai ter esse trombeta do fim do mundo, né? Aí, exatamente. É. E a galera, eu acho que sempre vai se adaptar, não tem o que fazer. Quando vem aquele rolê, quando vê o rádio, vai acabar, caralho, quando vê a TV, vai acabar o rádio. Aí vem a internet, vai acabar a TV. Acho que uma das coisas, principalmente das empresas indo, que... Tá ligado? Principalmente das empresas que estão à frente, realmente, desse tipo de tecnologia nova de expansão, é que eu sempre vejo eles tentarem vender essas ideias, às vezes, muito maior do que elas são de verdade, assim. Pelo menos inicialmente. É, e a empresa faz um barulho também, fudido, né? Pois é, tem muita gente que bota... Sabe que... Pensa em quantas coisas de tecnologia recentes que a gente via todo mundo botando todas as fichas, assim. Muitas dessas vezes não é porque é aquela coisa de fato transformativa, mas é que ela... Tem pessoas investidas demais naquilo ali pra ela não dar, não dar certo, porque elas vão perder muito dinheiro, né, às vezes. Eu acho que a IA, ela tem um pouco disso em alguns campos, tá? Eu não falo que ela é uma coisa, uma balela, sei lá, que nem... Inclusive, teve um cara que mandou assim... Caraca, enquanto vocês discutem o jovem vai estar usando PC, aí porque não dá pra fazer uma tabela no Excel, aí ele manda a IA fazer. Ele manda os dados e a IA faz em 30 segundos. O argumento dele é o quê? A empresa vai contratar a IA, então. Não vai contratar o jovem. Exatamente. Pode ser o jovem, então. Os empregos que a IA tá tirando atualmente, eu tenho certeza que são empregos que a gente olhava alguns anos antes e falava assim, cara, em breve essa função aqui vai se perder. Por exemplo, trocador de ônibus. Então, a gente sabia que em algum momento não ia precisar, porque todo mundo ia ter um cartão, entendeu? Não precisou de IA, o cobrador ficava lá só... Tecnologia, foi tecnologia. Recebendo dinheiro. Né? Cara, tem um exemplo que aconteceu comigo na época da pandemia, tinha um restaurante que eu ia, e aí é foda que isso tem muito a ver com o fator Brasil de pessoas desonestas, mas era uma função que toda vez que eu ia, eu ficava... Caralho, por que essa pessoa tá aqui, gente? Era um lugar que era por quilo. Aí você pegava sua comida lá, que você queria, colocava na bancada, e aí você dava sua comanda pra menina, ou um cara, sei lá, uma pessoa que estivesse atendendo, e o trabalho dela era pegar a sua comanda, olhar o número, digitar num computador e colocar numa paradinha de aproximação pra aquele bagulho de aproximação marcar. Joandir pegou, sei lá, R$22,90. E todas as vezes que eu ia lá antes da pandemia, eu pensava, caralho, por que só eu não encosto o negócio assim, e ele vai marcar este prato, esta pesagem deste momento está gastando R$6. E aí toda vez que eu ia ficar pensando, mano, essa função aqui é inútil, a pessoa está trabalhando como um robô, mas ele é um ser humano. Aí depois teve a pandemia, etc, eu voltei lá, não existia mais aquilo, era exatamente como devia ser antes. Você colocava seu prato, Aí a hora que estabilizava o valor, você mesmo encostava a sua comanda e ela, ele marcava o valor da sua comanda. Tipo assim, era uma função muito inútil, mano. Você gastar um ser humano pra fazer aquilo, tá ligado? É esse tipo de coisa que a pandemia, que a IA vai pegar, eu acho. É, e tem muita discussão sobre os trabalhos criativos em volta da IA, assim. Sei lá, eu não sei se é por estar no meio criativo, eu acho muito, tudo muito porco, assim. É, não dá pra falar... Ainda é muito pouco, é. Que, por exemplo, saiu o trocador, entrou a maquininha que você passa lá o cartão e essas coisas. Isso não foi a IA que derrubou, foi a tecnologia, a evolução tecnológica, foi, né? Foi a gente ter parado de usar dinheiro, sacou? Eu vejo, por exemplo... Exatamente. Não tem nada a ver com IA. Não usam mais o papel, moeda e tudo, é tudo no cartão, você coloca crédito. E aí você tem os caixas de fast food. Hoje em dia é um totemzinho. Você chega lá e escolhe e paga. Você mesmo faz a parada, entendeu? Não tem... eles estão tirando, né, os caixas normais pra você chegar lá e paga, né? É só um totemzinho, você chega lá e escolhe do seu jeito, no seu tempo e da forma que você quiser. Caixa de mercado, pô. Tem um Carrefour aqui perto que tem mais caixa de autoatendimento que caixa normal. Sim. Tem papo assim, sem exagero, de uns 30 caixas de autoatendimento pra caixa rápido, que é dentro de um shopping, e o shopping é enorme. Aí o que que rola? Muita gente que trabalha no shopping compra coisa no Carrefour. Vai lá comprar um, sei lá, um refrigerante, um lanche, um Doritos e uma Coca de 600. E aí, filho, mano, é muito caixa, Jandir, de autoatendimento. E aí você vê os caixas com pessoas atendendo, um ou dois, tudo vazio, e a galera só passando rapidão, pagando sua coisa com aproximação e indo embora, tá ligado? Sim. Tipo, pra que que vão ficar pagando 25 caixas, 30 caixas, sendo que uma solução completa de as pessoas se auto-atenderem resolve? É. A treta é o capitalismo, não é a IA, tá ligado? Exato, cara. A IA, é só mais uma ferramenta. Acho que a discussão que tem com a IA é que ela tá ameaçando tirar empregos da parte criativa, né? Porque isso aqui são coisas mecânicas, né? Você pegar um produto, você passar num leitor e você pagar, são coisas, tipo, não tem criatividade nisso, exatamente. Né? É um negócio muito exato, né? E aí a discussão que tem com a IA é, tipo, as pessoas não conseguirem mais escrever um texto, porque a IA faz isso por você. Sei lá, eu não vejo ninguém que tá no meio criativo muito ainda alarmado por isso, não. Ainda não, porque é muito diferente. Ele falou disso hoje, pô, no pessoal do blog lá do Problemista de Conteúdo. O moleque usou em um texto a palavra epítome. Aí eu falei, caralho, a IA não ia nunca usar epítome em uma análise, tá ligado? É, diferente demais. E hoje em dia, quem é do meio, dá pra bater o olho e saber o que é de IA, sem muito tipo assim, esforço, é, o primeiro que tem, que de fato foi ameaçado e muita gente foi mandada embora por isso, é galera de copy. Sim. E de texto no geral, site de videogame, por exemplo, tem uns aí que estão fazendo tudo com IA já. Mas, mano, sim, é uns lugar que já não tinha essa credibilidade toda. Já era um negócio que, tipo... Já era mais pelo vamos fazer volume para SEO, né? Exatamente, já era esse tipo de site, sabe? Então eles, de fato, trocaram essas pessoas por essas ferramentas. Mas, assim, já não era um... um exemplo de epítome criativa, sabe? Esses lugares, assim. Já eram empreendimentos que já eram feitos exatamente para só brincar com SEO e não tem conteúdo mesmo, assim. E eu entendo que isso pode soar meio cruel para, por exemplo, quem trabalhava nesses lugares... Mas, cara, se você tem um... Você tá nesse meio... Você é melhor que esses lugares também, sabe? Infelizmente, eu sei que não é fácil arrumar trampo nesse tipo de meio, às vezes. Mas, pô, mano, tanta galera que tem a paixão, que tem a habilidade, que tem o potencial, e esses sites não... estão muito abaixo, às vezes, do potencial que as pessoas têm de escrever alguma coisa, de criar um conteúdo mesmo, sabe? Às vezes é melhor você tentar criar o seu próprio, muitas vezes, assim. Ou tentar empregar essa habilidade em outros meios. Mais valorizado, assim. Cara. O Felipe levantou essa bola alguns casts atrás aí de por que o cara escuta 99 vídeos? Porque ele quer saber a opinião do Bruno sobre aquilo. É. Do Felipe sobre aquilo, sabe? Eu não quero saber o que uma IA pensa sobre o Final Fantasy VII, porra. Ela não pensa, pra começar, ela não pensa nada. É, ela não pensa, ela vai fazer uma parada ali que vai ter é até foda. Uma coerência. Eu tive uma discussão recente até no Twitter com... Foi até com o Guiosa, assim, sobre... Que tava tendo umas polêmicas sobre reviews. E tava uma polêmica muito grande em cima de um review do... PH lá do The Enemy, que é um cara que, acho que já até falei dele aqui também em algum momento, que é um cara que tá há muito tempo nessa mídia e tal, e a galera tava criticando muito a review dele do jogo lá da Peach, da Princesa Peach, por ele ter, tipo assim, meio que ido por um ângulo. Pô, esse jogo aqui é um jogo extremamente simples, assim, é um negócio que não gera muita fricção entre jogador e jogo, sabe? Não é algo que tá te desafiando a muita coisa e meio que em campo nenhum, assim. E é muito um jogo pra criança mesmo, assim. Um bagulho meio infantiloide mesmo, assim, sabe? Sim, eu vi pessoas falando isso também. E muita gente ficou puta que falei, pô, o cara não pode botar a perspectiva dele dentro da análise, que tinha que ser uma coisa mais objetiva. Eu falei, mano, pô, mano. É review de jogo, não é review de carro, não, tá ligado? Eu não quero saber quantos quilômetros por litro esse jogo faz. Não é uma coisa objetiva desse jeito. Né? É. Não é dessa, airbag tem. É, não é dessa forma que essas que, sabe, que uma crítica de um produto artístico funciona. E importante, eu falei, crítica de um produto artístico ainda é um produto. Então ele tem essas características de produto ainda. Mas ele ainda é uma criação artística, né? É muito diferente, assim. Então, pra mim, essas paradas de ter esses reviews muito objetivos, assim, que é uma característica de alguns lugares, algumas pessoas, pra mim é um negócio completamente sem valor crítico nenhum, assim, porque é um tipo de análise que uma IA conseguiria fazer e conseguiria substituir uma pessoa. Mas ela não tem, como eu falei, valor crítico de verdade nenhum ali, porque ela não tem nenhum tipo de expansão sobre o que é ou não é aquele jogo, sabe? Ela é simplesmente uma... Sabe quando você recebe um jogo pra análise, assim? Sempre vem, por exemplo, uma... Ou quando você recebe, às vezes, uma notícia sobre alguma coisa de relacionada... Seja jogo, seja filme, qualquer coisa artística. Uhum. Sempre vem um press release, né? Sim. E, geralmente, esses reviews, eles meio que ficam parecendo que é só uma extensão e uma confirmação se o press release é verdade ou não. Olha o grupo aí, Felipe. Olha o grupo aí. Porque geralmente no press release você tem todas as informações assim que a pessoa tá querendo às vezes te passar. Quanto tempo de jogo, que tipo de jogo que é, tipo de inimigo, sei lá, entendeu? Todas essas coisas, o próprio press release ele vai te dar uma versão dessas coisas, sabe? Mas ele não vai te expandir de fato o que é uma visão em cima daquele jogo. Aí quando a pessoa vem trazer uma análise que é simplesmente uma expansão daquilo, e é meio que uma confirmação ou uma negação daquilo, porque o press release fala, esse jogo aqui é um jogo de ação com tantos personagens e que traz batalhas super épicas. Aí você fala lá, de fato, no review o cara fala, o jogo de fato traz batalhas super épicas. Eu falei, pô, isso é só uma... É só pra gente estar só vendo se é verdade ou mentira o que o próprio copywriter checklist, da publicadora, né? Fez, sabe? Pra mim não tem valor, como eu falei, valor crítico e não adiciona muito na discussão em cima dessas coisas. Então, esses tipos de análise, beleza, eles vão ser substituídos mesmo por essa... Aí, tá vendo? Esse review do ChatGPT que você falou que aí... Você não acessa um monte de blog que você acha esse texto aí. Um tanto. E é os reviews desse tamanho mesmo aí. 5 parágrafos e morreu. Entendeu? O padrão, né? Mano, tem frase, né, aí que tá em um monte, cara. E tipo assim, eu vou falar um bagulho. Eu já tive na posição de ter... pouco tempo pra jogar e pouco tempo pra escrever, e às vezes sai uns negócios assim mesmo. Eu não sou. Uhum. Eu não tô imune a nunca ter feito isso aí, não. Mas é exatamente esse tempo e de estrada e essa perspectiva que hoje fizeram eu meio que ignorar esse tipo de coisa, assim. Tanto pra produzir quanto pra consumir, sabe? É que existe um padrão, inclusive quando você escreve crítica de cinema, por exemplo, que você. Primeiro parágrafo é um pequeno resumo da sua opinião, segundo parágrafo é a sinopse. Terceiro parágrafo é você falar sobre o elenco, sim, sobre o diretor. O quarto parágrafo são as características que você gostou ou não gostou, na parte técnica. E o quinto parágrafo é a conclusão do seu raciocínio. Sim. É basicamente um modelo, que aí é uma mão na roda para um ChatGPT desse replicar, né? Total, e assim... Só o modelo, né? E eu entendo que isso, por exemplo, é às vezes um modelo que é até... É ensinado dentro da faculdade de jornalismo, às vezes, assim, né? De crítica, exato. Crítica analítica. Mas, assim, exatamente. Vocês entendem por que eu... Pra mim, isso é uma coisa totalmente sem valor, assim, sabe? Sim. E sabe o que eu acho pior? É porque eu acho que essa mentalidade de produzir esses reviews muito analíticos, e muitas vezes a gente vê eles reproduzidos nos veículos de massa, assim, né? Porque as pessoas falam, pô, quem vai fazer isso é uma IGN da vida, o próprio DNM, que era o ponto de questão lá. Porque eles são veículos muito grandes, então eles lidam com uma quantidade muito grande de variada de pessoas, né? Então eles têm que ser o mais, às vezes, superficial, o mais analítico possível para poder englobar todo mundo. Mas eu acho que, por consequência, você vai meio que ensinando o público a achar que aquilo ali é crítica também, sabe? Então O próprio público começa a achar que aquilo ali é o que ele tem que pensar ou não em cima dos jogos. Aí, acho que não é à toa, porque tem tanta... ideia errada no meio do videogame, assim, sabe? No meio do público. A gente tem um público muito cheio de ideia torta. A gente vive vendo movimentos muito estranhos dentro do público de videogame. E eu acho que é muitas vezes exatamente porque os caras não foram, sabe, instigados a pensar direito e de tentar realmente criar uma crítica construtiva em cima desses jogos, assim, uma crítica artística de fato, sabe? Tentar criar visões e não ter só pontos, sabe? E eu acho que, tipo assim, essa ideia de que cada vez mais esses veículos têm que ficar sendo esse tipo de coisa mais analítica, mais isentona dentro do... Sabe, o cara não levar tanto a experiência pessoal dele pra dentro daquela análise, transforma eles cada vez menos num veículo jornalístico, né? Que é o propósito inicial ali. Você quer ter uma mídia jornalística que esteja ali pra bater de frente com os produtos que estão ali. Acaba virando só, tipo, uma extensão do marketing das empresas mesmo, assim, sabe? Exato. Exatamente. E esse tipo de coisa eu acho que é, por exemplo, a IA consegue substituir esse tipo de análise com certeza. Agora, por exemplo, a galera do Nautilus aí que faz, porque, por exemplo, é um dos veículos do Brasil que eu gosto muito. Eles fazem os ensaios, muitos ensaios, né? E o tipo do ensaio é um negócio que é completamente diferente de uma análise simples desse jeito, analítica desse jeito, né? Geralmente você tá tentando traçar paralelos com outros produtos, com situações reais da vida, com vivências que você mesmo tem, assim. Mas será que a IA não seria capaz de fazer um ensaio como o Nautilus faz? Eu acho que seria, hein? Eu acho que não, porque ela vai... Não, tem muito da pessoa. Eu tô ali, falando, então, em texto, né? Eu tô falando em texto, não em edição. Não, sim, mas é... Sei lá, como eu falei, por exemplo, tem um outro canal do YouTube que eu gosto muito, que é um cara que chama Jacob Geller, que também é super... Fala de videogame e ele é o cara dos ensaios, assim, também. E ele tá o tempo inteiro nos ensaios deles, tipo assim, trazendo obras do cinema, da música, de arquitetura, filosofia, coisas que são fora do mundo dos videogames e aplicando esses conceitos e abstraindo eles pra dentro de um jogo específico, assim, às vezes, sabe? A IA nunca vai fazer isso, sacou? A não ser que alguém tenha feito isso na internet primeiro, né? Aí ela vai só copiar de alguém, né? Se você solicitar, talvez ela faça. Tipo, se você pedir pra IA, faça um texto num formato, um ensaio sobre o jogo Journey e relacione a filosofia, relacione o espiritismo e a experiência do jogador no seu... Mas por que você tá pedindo pra ela relacionar espiritismo ou filosofia? Você jogou o jogo, você sabe disso, né? Exato, exato. Sim. Então ela não jogou. Então ela não vai produzir nada sozinha, entendeu? Tudo bem, mas você tá pedindo pra ela desenvolver um texto, não é você que tá desenvolvendo, você tá só fazendo a solicitação. Eu quero muito ver esse produto. Porque eu duvido muito que seja algo que tenha uma qualidade mínima. No nível do que uma pessoa. Eu não consigo duvidar que seja possível de fazer, não, sabe? Assim, que fique legal. Não consigo duvidar. Eu sou bastante cético nesse sentido. Essa parte de texto, eu tenho minhas dúvidas se muitos desses produtores de conteúdo já não estão utilizando a IA para desenvolver algumas coisas, saca? E tem muita gente que fala abertamente que tá fazendo isso. Eu acho que até um papel, às vezes, que pode tomar um baque é o princípio de edição, né? De editor, assim, né? Acho que é uma coisa que ela pode ser treinada a fazer melhor. A Adobe mesmo tá desenvolvendo muitas ferramentas no Premiere. Mas eu digo de edição, edição de texto mesmo. Tipo, um editor, sabe? Quando o redator escreve um texto, passa pro editor pra ele revisar e dar os pontos, né? Sabe o que foi tirar que eu vi? Um tal parágrafo, mudar tal palavra. Mas sabe o que eu vi recente? Eu vi que você consegue fazer isso no Premiere, utilizando inteligência artificial, que ele reconhece seus vícios de linguagem. Por exemplo, falar o tipo. Você pode selecionar tipo sem estar dentro de uma frase. Né? Ele está isolado, ele é tipo uma vírgula. Esse tipo de coisa é... E aí ele seleciona e deleta. Liga, muito doido isso. Esse tipo de coisa eu enxergo que é uma coisa que ele pode... Que é uma ferramenta que ele pode... Mas mesmo assim, o cara tem que escrever o texto, né? É. E aí você não vai pedir para... Ou vai, né? Para o ChatGPT editar o texto de outro... O que eu acredito... Tirar o vício de linguagem do próprio ChatGPT. O que vai acontecer com o futuro da produção de conteúdo é que a inteligência artificial vai agilizar o processo de feitura de algumas coisas. Isso com certeza. Eu uso ferramentas que estão enraizadas na inteligência artificial dentro do... Mas será que a gente vai chegar a um ponto? Né? Isso existe. Será que a gente vai chegar a um ponto, Felipe? Edição de foto. Que a galera vai ter que colocar nos créditos assim, sem uso de IA? Mas dependendo do produto. Por exemplo, eu pedi outro dia pra uma cliente me mandar uma logo da empresa dela lá pra poder botar no vídeo. E ela me mandou um JPG vagabundo, não tinha um PNG com fundo transparente. Eu entrei no Photoshop e mandei a IA dele arrancar o fundo pra mim. Isso eu usei, a ferramenta, sacou? Eu poderia ter... Hoje, no passado, você teria que fazer a máscara lá, se virar lá com a varinha. Selecionar lá pra poder na arrancar. Mão que nem um doente. É. Hoje em dia, eu tô falando que eu não uso esse tipo de coisa, né? Ferramenta laço. É, exatamente. Pra mim ia demorar muito mais, porque eu sou o maior imbecil do Photoshop. Então, pra isso foi bom, assim. É, então tem as ferramentas que vão ser usadas, mas tipo, não mudou... Agilizou meu processo criativo, né? Mas ele não anulou, tipo, nenhum trabalho, nenhuma competência. Eu já não iria, tipo assim, mandar pra um designer e mandar ele fazer isso pra mim, sacou? Eu ia ter que me virar aqui de qualquer jeito. Muito bem, falamos sobre diversos assuntos, fechamos. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas. E esse foi o 99 Vidas Bônus, nos encontramos na próxima, tchau! Well, magic spell.